Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E essa nova polêmica envolvendo a Câmara Municipal, Lucas? Pois é, temos aqui algumas indagações a fazer, Guilherme, como de hábito. Ontem, o presidente do Legislativo, vereador Zé Carlos, convocou a imprensa e, lá, em grande estilo, como lhe é peculiar, anunciou para os jornalistas que ali estavam, praticamente todos da cidade, que descobrira a pólvora. Oh, descobriu a fórmula da pólvora. Em suma, ele comunicou que encomendou um estudo de um controller, né? Um controller especializado em controladoria, e ele fez um estudo e descobriram, pasme você, que existem salários altíssimos lá dentro do Legislativo de Foz. Chegou a falar em números. Por exemplo, foi comunicado que tem um salário que bate nos R$33 mil, depois vem descendo para 24, 22, 20 mil, 18 mil, 17 mil, que são salários muito altos. Existe um preceito de que o maior salário do município tem que ser o do prefeito. E esse salário, de 34 mil, é um salário superior ao do prefeito. Ficou todo mundo pasmo. Mas, segundo o senhor Zé Carlos, o presidente da Câmara, ele explicou por que aconteceu isso. E vamos contar para vocês que nos escutam. Segundo ele, em 2003, começou-se uma estratégia de dar bonificações ou gratificações, como queiram, sobre o salário, o teto do salário. Um exemplo, a pessoa ganhava R$10 mil, em 2003, criou-se através de portaria, quer dizer, a própria Câmara legislou, eles legislaram em favor deles mesmos. Através de uma portaria que foram criadas, uma pessoa, estou dando um exemplo aqui hipotético, para vocês saberem como funcionava. Em 2003, que era presidente da Câmara na época, o senhor Ney Patrício, ele criou essa estratégia de dar bonificação de 100%. O sujeito tinha um salário de R$10 mil, com 100% pulava para 20 mil. Isso em 2003. Muito bem. Passaram-se os anos e em 2007, logo 4 anos depois, o Ney Patrício foi embora para casa, não conseguiu se reeleger, entrou o senhor Carlos Juliano Budel, que, como todos sabem, ficou durante 6 anos presidindo a Câmara, 3 mandatos. E lá, o Budel, em 2007, muito generoso, entendeu de criar, aumentar a bonificação, em vez de 100%, deu 200%, é aquela velha história, né? Fazendo cortesia com o chapéu alheio, no caso, o chapéu do povo. Porque quem paga aquele dinheiro que paga os salários da Câmara é fruto do erário, do imposto que paga pelo povo. Enfim, o Budel criou essa fantástica bonificação, gratificação de 200%. Portanto, um salário que era de 10, com 200%, ele pulou para 30. Foi isso que se passou. Agora, segundo o Zé Carlos, do Falo Comunicou, ele achou um absurdo isso aí, ficou estarrecido, com razão, porque não é possível uma pessoa ter um salário de 30 e tantos mil, e ele promete acabar com essas bonificações. Ao invés de 100%, 200%, agora terão só bonificação de 30%. Aí vem o gaiato e pergunta: ué, o senhor Zé Carlos tomou posse no dia 1º de janeiro de 2013. Não é verdade? O ano está terminando. Daqui a alguns dias, termina o ano. Aí pergunta-se, eu perguntei ele lá, eu estava presente na entrevista, falei: mas por que o senhor levou um ano para descobrir esses absurdos na Folha? Ah, eu demorei porque eu tinha medo de falar, podia acusar sem provas, etc, etc, etc. Então ficou assim, foi isso que nós vimos lá no Legislativo de Foz. Eu, particularmente, acho que você que está nos assistindo e está indignado também, está desempregado talvez, tem um emprego aí que ganha 600, 800 mil reais, gostaria de ganhar 34 mil, você deveria se dirigir à prefeitura e procurar o Carlos Juliano Budel, ele é assessor do prefeito Reni, ele está lá como secretário de governo, e perguntar por que ele deu bonificação de 200%. A mim você não pode perguntar porque eu não sei. Ao Guilherme, que está aqui do meu lado, também não é. Então, procure ao Ney Patrício, é o Carlos Budel, por que eles fizeram isso. É isso, Guilherme, que se está passando no Legislativo. Uma vergonha para todos, porque isso é dinheiro do povo. Vergonha também é a situação das unidades prisionais aqui de Foz do Iguaçu. Temos, por exemplo, problemas de superlotação, até encarceragens e constantes fugas. Ontem, a Polícia Civil divulgou aí o nome de mais 4 fugitivos. O que acontece, na sua opinião, Lucas? Acontece que está ficando desmoralizado o sistema penitenciário em Foz do Iguaçu. Isso é muito grave. Quem cuida das penitenciárias aqui agora é a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. A Maria Tereza Willi, né, muito competente, ela vem dos quadros do Ministério Público, ela é a secretária de Justiça. E aqui nós em Foz nós temos 2 penitenciárias estaduais, que é chamada de PEF, PEF 1 e PEF 2. Na penitenciária 1, nunca houve uma fuga. Já na penitenciária 2, que é chamada PF 2, fugiram novamente ontem, na madrugada de ontem, 4 presos perigosos, latrocidas e traficantes. E é a 5ª ou 6ª vez que ocorrem fugas na penitenciária estadual 2. Logo, tem um problema sério ali dentro. Não é? É preciso que as autoridades do Secretaria de Justiça venham a Foz do Iguaçu e instaurem procedimentos. Na verdade, já existem procedimentos instaurados. É uma constante, porque, como eu disse, já é a 5ª ou 6ª fuga e está desmoralizada aquela penitenciária. Isso é gravíssimo, porque fica patente que o Estado não está tendo competência para manter os condenados encarcerados para o cumprimento da sua pena. É a falência do Estado. Isso é gravíssimo e que vamos aguardar nas próximas horas aí o que o governador ou a secretária vão falar, que providência irão tomar, mas que está se desmoralizando está. Não é possível. Vira e mexe, vem notícia que preso fugiu da PF2. Vergonhoso para nós que aqui moramos. Prostituição, Lucas. Tivemos esse famoso caso de Brasília agora, envolvendo um personagem, inclusive, que derrubou um ministro na era Lula. E você chamava atenção ações de controle, atividades ilícitas envolvendo prostituição, favorecimento, enfim, são raridade no Brasil? É verdade. Vou pegar um exemplo que houve lá em Nova York. Um político lá de americano, né? Ele uma vez foi eleito como prefeito de uma grande cidade, uma das maiores metrópoles do mundo, Nova York, que estava com índice de criminalidade lá em cima. E ele, o que ele fez? Ele adotou aquela chamada tolerância zero. E aí deu certo, porque ele reduziu as taxas de criminalidade lá embaixo, baixou drasticamente. Tudo que o cidadão fazia, mesmo pequena infração, ele era punido exemplarmente, era preso, levado à delegacia e autuado. Chama tolerância zero. Deu certo lá nos Estados Unidos. E eu não sei se seria o caso de adotar-se aqui na nossa querida Foz do Iguaçu uma coisa similar. Porque vejamos lá, como você falou ontem, em Brasília, a Polícia Civil de Brasília prendeu 14 pessoas. Entre os presos estava uma famosa cafetina, Jean Mary Corner, que esteve envolvida naquele episódio lá do Palocci, que tinha uma casa lá onde se recebiam mulheres de programa e ela teve repercussão nacional. Muito bem. Ontem ela foi presa e mais 13, 14 pessoas no total por favorecimento à prostituição. Vamos esclarecer. No Brasil, prostituição não é crime. Qualquer mulher pode rodar a bolsinha pela avenida, fazer prostituição, não tem crime nenhum. Agora, o favorecimento, quem favorece a prática da prostituição, é crime. É engraçado isso. Quem pratica a prostituição não é, mas quem favorece é crime. Eu queria chamar a atenção que aqui na fronteira nós temos inúmeros lugares onde se pratica o favorecimento à prostituição. Nós temos um famoso lupanar aqui no Trevo da Argentina, não vou citar o nome, mas todos conhecem, que moram aqui. Ali tem centenas de moças que se prostituem. E naturalmente o dono daquele negócio está favorecendo a prostituição. E pergunta-se, por que que as autoridades competentes não fazem nada? Fazem vista grossa. Não vejo ninguém da polícia coibir aquilo ali. E não é só ali. Tem agora na Xavier da Silva, abriu outro. São dezenas de pontinhos onde se pratica a prostituição. Aí vem você e diz, mas qual é o problema? Prostituição, um crime de pequena monta. É um crime pequena monta, mas é justamente nesses ambientes que prolifera o tráfico de drogas, quiçá o tráfico de armas, etc, etc, etc. Fica o nosso registro aqui para perguntamos mais uma vez, por que não se combate o favorecimento à prostituição? E é dentre outros crimes também, uma contravenção penal que existe com muita abundância na fronteira, o chamado agiotagem. Ninguém incomoda os grandes agiotas da fronteira. Essa é uma pergunta que nós fazemos daqui, por que que ocorre isso na fronteira? Fica nosso questionamento. Não se incomoda essa gente. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.